164, vento no 70 graus, 129, 38 pontos. Ele pôs, dá um no zero, gol no 164. 5078, vou ir na proa de UNEP. 490, decolado 07, controle 1 no 9.8. 098, controle, boa. ILS 35626. DB 626, ciente, 3 milhas e meia para o externo, cheque o trem, chame a torre, 1-1895, bom bom. 5626. Salvador, boa tarde, 35490 na Momo. DB 5490, controle, cordial, contato, radar. Porta externa, triste casa. Vai ter lá, 5626. Quatro, solo 18, direita, solo 121, décima 1. Nível 21, passando do externo, baixar travado, 35626. 526, vento no 70 graus, 109. Autorizado, pouso, pistão. Autorizado, pouso, 5626. Sul 5078, autorizado nível 100. Azul 4211, a sala de identificação, se mantém em nível 340. TRP 5490, controle. Escuta, 5490. A direto para Petrolina vai atrapalhar a sua navegação? Negativo, senhor. Perfeitamente. Vai ser perfeito. Positivo, vamos partir direto para Petrolina. PCT Petrolina 5490, obrigado. Zul 4463, vem na proa de Mogop. Vitor, Fox Fox, controle. Está agora 65 milhas, afastado de Salvador. Vamos encerrar o serviço radar, chame Aracaju 203. Kiko Delta, informe para livrar 2.500 pés. Pô, 211, 5626. Boa tarde, Azul 4101, nível 360. Pro Recife, boa tarde, Azul 4101. Azul 4101, identifique e mantenha nível 360. Identificou nível 360. O 4101 pode Kiko Delta está livrando agora 2.500, hora certa 1723, eu não tenho tráfego para lhe informar no setor, frequência livre. Azul 5078, serviço radar encerrado, chame controle Ireus, 120.1. Romeu Fox Lima, confirmando um livre acionamento com a frontal. Gol 1847, a sua identificação suba e mantenha nível 360. Uhum. 3507, chame Brasília, 124.25, alterram 2655. Gol 1847. 47, se mantém nível 380. Recife, Azul 4101. Podemos voar bridge, está presente? Autorizado bridge. Muito obrigado, 4101. Meia 326, esse é o controle de Salvador. Ajuste agora, com 017, desça para 4.000, vou ir direto do turno para o ILS. A proa de Duna. Vento no 70 graus, 129, cruzado da Colaco, pronóstico, meu Fox Lima, altitude transponder 0132. Black Bar Romeo, prossigo. Deve falar o meu livre táxi, a porta para ingresso e táxi, pista no 7. Lima da colada aos 22, controle 1 no 9, décima 8. 08, grato. Controle Salvador, Rogério, boa tarde, Papá Romeu, Romeu, Fox Trot, Lima. Papá Romeu, Romeu, Fox Trot, Lima. Decoração escuta, meu comandante. Vai com o Pro de Rondoval, mantendo 500 pés. Certa com o Pro direta. Positivo. Qual o seu estimado para o pouso em Feira de Santana? Em mais 30 minutos, ou no 800. Ah, ok. Anotei. Vai me livrando da zona de controle, Papa Romeu, Romeu Forte. Foi lá na 20, grato. Trip 5490, chame Recife 1285. Recife 1285, trip 490, boa tarde. Boa. San 3805 está autorizado para o Bravo Hotel Zulu. San 3805. Bom, meu autorizado ingresso no 7, reporta a pista ali na loja. Ao cruzar o nível de voo, correção, ao nivelar o 380, está autorizado voar direto croqui, o voo no 847. Firmo, voo no 847. Tangosca, Tango Vitor, desça nível de voo 080, Papa Tangosca, Tango Vitor. Frequência de letra. Charlie 315, além da Golf, estamos 0, vai para 80 graus, 129. Oceano 6326, passa agora 190 mil pés, desça para 2000. 2000, 6326. Azul 4463, chame agora Brasília em 12425, 124 decimal 25, secundária 126 decimal 55, azul 4463. Tarde, só confirmando a primária 12425, azul 4463. Foi direto para aqui, com 847. Foi 847, está autorizado para o Crop, Charlie Romeo, Oscar Kilo. Azul 4101, não mantenha a proa de bridge e mais à frente será coordenado Bravo Hotel Zulu. Azul 4101. Controle Salvador, no Chile 6315, boa tarde. Chile 6315, deu cordial, contato radar. Chama direto da EO, por favor. Autorizado. Obrigado, direto da EO, Chile 6315. Ao 5-5-4-4-2-1-1. 391, no acionamento de aquele número de voo 380, foi direto da AGEL, na posição da AGEL, chame Brasília em 124, decimal 25, voo no 391. Chame agora a Brasília em 124, decimal 25, secundária 126, decimal 55, voo no 847. Dan 3805, chame agora Brasília em 124, decimal 25, secundária 126, decimal 25, Dan 3805. 3195, boa tarde, acendo identificação, submarino nível de voo 320, foi direto bridge, quando na posição bridge, chame Brasília em 124, décimo 25, acendo 3195. É bomba pronto, sabe? Ana 326, solo as 42, solo 2 na última hora. Eu não vou fazer esse top no 7-1-10-0-3-1-4-9. Romeu, Hotel Golf, I said, heading 280. Positivo, Golf, Madrania. Hotel Golf, Harbor Ribbon. Vector, having 282, and have a track is to the left side, your left side now. Primary 124, decimal 25. Secondary 126, decimal 55. Possível, sim. E quais são as suas intenções? Ah, ok. Então, a sua intenção é a mudança de regra de instrumento para visual, causar visual na pista 97, é isso? Ok. No primeiro momento, o senhor pode manter a prova do VOR. O 3154 é o controle. Ajuste agora na 097, desça para 4000 e vou em direto do na PLS. Romeo Golf, can detect center frequency 128.8, over. Thank you. enquanto na posição Bridge, chame Brasília em 1024, decimal 25, na 3193. Bom, 097 Salvador, boa tarde. Desço para 6B na chegada MOF. Ajuste 27. Estabilizou o gol 966. Gol 966, aproximação, cheque o trem, chame a torre. Frequência 11895. 1895, boa tarde. Boa. Cerrado, eu coloquei com 3, controle 1, 9, 8. Boa noite. Quer que eu dê o controle? 3193, boa tarde, essa é a identificação. Suba e mantenha nível de voo 360, voe direto Bridge, Bridge, chame Brasília em 124, decimal 25, botão 3193. E do Quebec Serra, controle. Decolou do 7, o Cairo Lourenço, o do meu pé, o senhor autorizaria 2500 direto? Autorizado. O senhor tem transponder, não? Afirmativo. Seria tão bom se tivesse acionado na posição normal. Acionado. Luca Bexel, transponder 0153. 0153. O solo passou 0123. Vamos modificar? Vamos ver, 0123. Baixado e travado, uma boa tarde. 2300 para 350, boa tarde. Seu número 142 e o controle está em contato com a zona decolagem. Exatamente. De casa, coordenar Aracaju para o 6142, senhor? 6142, aguarde coordenação com o Centro Recife. Aguarde. Fazer meia, solo 56, direita solo 21 décima 1. 21-1, agora. O Janer 6142 é autorizado com o meu Fox 08. Bom, meu Fox 08, muitíssimo obrigado, 6142. Erro, prossiga. 1952, chame Recife em 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, voo no 952. Delta descending to 500 feet, altimeter sighting 1017. My Cap Delta report is what we dispute. Azul 4462, acione identificação e sou autorizado a chegar da Mari. Desça e mantenha nível 050, altímetro 1017. Azul 101 está autorizado a voar direto Mugobi. Mike Uniforme Golf Oscar Papa. Irmãs do 4101. AP, desça para 2010, altímetro 107. Compartilha a porta da desastre, faz a semana 2, processado 2017, no 3154. Avião no Recife. E mantenha o 400 com o 391. Além da cola, visto no 0,190 graus, quase 9. Além da cola, no 0,207. Xanerme 142, chame centro Recife, 9,685, alternativa 1,2545. 198, boa tarde, bom trabalho. Salvador, voo 2097, decolou da EL, passando 1400. Voo 2097, se mantém em 240 na saída da EL, ao coral de lá. Saída da EL, coral, sobe 240, 2097. Thank you. Eu estou lendo o voo 2097, manda eu. Voo 2097, autorizado, manda eu. Manda eu, obrigado. Na 3154, autorizado, ele é de C, reposto estabilizado. Mike F. Delta, mantém 506, call tower 118-195. Obrigado, boa noite, na sexta, na medida 050. ponto estabilizado. Sabe qual é a frequência de controle, por gentileza? Desmondo. 198, boa tarde, obrigado, Bruno, 900. Final, papapá, final, power 118, controle, voo 967, boa tarde. Voo 967, sobre mantém nível 360, vigilante. Vigilante, 360, 967. VFR at 1-3, turn left, report to turn right-hand base, runway 17. I report right base, Mike Papa Papa. Torre, Juliette, Tango Zulu. Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Confirme intenção, esposo 97? Faça espera sobre a rotatória, mantendo 1.500 pés, ajuste 1-0, 1-7. Informa o tráfego final da 1-0, seguindo para o final da 1-7. Guardião 08, prossiga. Autorizado táxi, chame na Oscar, ajuste 1-0, 1-7. Voo 4462, Sol 14, libera a direita, chame o Sol em 1-2-1. Azul 4065, ali mantém a ser 1-0. Ali mantém 4065. Azul 4462, me escuta? Mike, papapapá, inform traffic by your left, 1,500 feet, it doesn't interfere on your approach, NH1017. Roger, Mike, papapapá. Azul 4065, autorizado, alinhar e decolar pista na 0, vetuno 80 graus, na 3 nós. 1-8-0 na 3, aqui decola, azul 065. Papatango, Mike, papapapá, check your landing gear, clear to land runway 17, wind 182 degrees, 14 knots. Clear to land and bow and lock, Mike, papapapá. Aproximação, torre 1-1-8-9-5. Segue final 1-7. Juliette Tango Zulu, abandono espera, segue curva esquerda, reporte final 1-7. Juliette Tango Zulu, desconsidere devido ao tráfego urbano já está ingressando no final 1-2-0, faça um novo 360 pela esquerda, aguardando para autorização final 1-7.